Bem-vindo à Rádio Sagres. ZYH 759, AM 730 kHz, Rádio Sagres, Goiânia, Brasil. Agora, só música sertaneja, o melhor da nossa música, raiz brasileira, Rádio Sagres. Muito bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, Brasil, alô você, aquele abraço, estamos de volta, estamos juntos com você. Está começando mais uma edição do programa, o Raiz Brasileira. Está na hora da boa música sertaneja, aqui na Rádio Sagres, AM 730. Que bom estar com você todos os dias. Forte abraço a você aí do outro lado do rádio, aguardando o nosso programa Raiz Brasileira. Terça-feira, dia 1º de fevereiro, hoje é o seu aniversário. Parabéns a você, parabéns, parabéns, parabéns. Feliz aniversário, que essa data se repita por muitas e muitas vezes, que você seja feliz hoje, amanhã e sempre. É o que eu desejo a você, não só eu, mas toda a nossa equipe. Deseja a você muita paz, muita alegria, muito sucesso na data do seu aniversário. Você ouve Rádio Sagres. É um programa Raiz Brasileira que está começando. A você muito bom dia, muito obrigado pela sua sintonia. Você que todos os dias acompanha bem cedinho aí o nosso programa Raiz Brasileira, a boa música sertaneja, as informações do esporte, do jornalismo e, é claro, a sua participação, que é muito importante. Você ligando, participando conosco no telefone 3216-0730. Agora são 3 horas e 58 minutos. É o Raiz Brasileira que está começando nessa manhãzinha de terça-feira. A edição de áudio vem da competência do Roberval Silva e Virley Alves. Lá nos transmissores, Amarildo José, Joelma e Éder Alargado. Supervisor de operações, Flávio Cândido. Programa Raiz Brasileira tem a minha apresentação. Justino Guedes. É comigo mesmo, Justino Guedes, o companheirão do Brasil. Bonito, solteiro e apaixonado, fazendo a velha chorar e as moças apaixonar. A você, forte abraço, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência. Abraço você aí do outro lado do rádio. Obrigado, homem do pão. Alô, você fazendeiro, chacareiro, pecuarista, você colono, você sertanejo, você que tem a sua pele surrada de sol e chuva, mas com muita dignidade. Portanto, está só começando mais uma edição do programa, que é o Raiz Brasileira. Estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, da guarda, do zelo à raiz, da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Você está ouvindo Raiz Brasileira. Apresentação, Justino Guedes. Vascafé informa a hora certa. Agora são 4 horas e 2 minutos. Um amigo que anima o dia pro que der e vier. Presença forte, sabor encorpado como a gente quer. É um sabor que conquistou o mundo inteiro, com muito orgulho de ser brasileiro. É o meu Vascafé. Vascafé, por favor, quero mais. É o café com previsão do tempo. Está na hora da previsão do tempo. Um excelente dia, Justino Guedes, o companheirão do Brasil, e para todos que acompanham o Raiz Brasileira. Num oferecimento de Vaz Café, o sabor da emoção, confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. A terça-feira começa, Justino, sob a influência da zona de convergência do Atlântico, que é um corredor que transporta a umidade da região norte e que passa por Goiás até chegar à região sudeste do país. Este fenômeno propicia o aumento de nebulosidade sobre o estado e, com isso, teremos pancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Para a capital Goiânia, a previsão é de predomínio de sol e a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, com temperatura mínima de 19 graus e máxima de 29, e umidade relativa do ar variando entre 45% e 90%. Já para a cidade de Anápolis, na região central, a previsão é de mínima de 18 e máxima de 27 graus. Umidade relativa do ar também varia entre 45% e 90%. Para a cidade de Três Ranchos, na região sudeste, a previsão é de mínima de 19, máxima de 27 graus, com a umidade variando entre 45% e 90%. Já para Luziânia, na região leste, a previsão é de mínima de 18, máxima de 28 graus. Umidade relativa do ar varia entre 45% e 90%. Por fim, Justino, para a cidade de Iporá, na região oeste de Goiás, mínima de 21 graus, máxima de 29. Umidade varia também entre 45% e 90%. Os dados da previsão do tempo são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO. A previsão do tempo é um oferecimento de Vaz Café, o sabor da emoção. É com você, Justino. Valeu, deixa comigo. Daqui a pouquinho você volta com mais informações pra gente, tá bom? Agora são 4 horas e 5 minutos. Forte abraço a você que está aí do outro lado do rádio, sempre acompanhando o nosso programa Boa Música Sertaneja, aqui na Rádio Sagres AM 730. Estamos aqui na Avenida Goiás, no edifício São Judas Tadeu, no 16º andar, bem no coração da capital, levando até você a Boa Música Sertaneja, todas as manhãs, com as informações do esporte e do jornalismo. Bom dia para você aí no sítio, nas fazendas, os amigos fazendeiros, os pecuaristas. Você que gosta da boa moda caipira, é aqui na Rádio Sagres AM 730, todos os dias, programa ao vivo. Justino Guedes, o companheirão do Brasil. E a primeira música do programa vem chegando. Tu queres que eu te diga se eu danço? Pode ser que sim, pode ser que não. Tu queres que eu te diga se eu danço? Pode ser que não. Se você dança bonito, saio dançando na hora. Se apelar pro esquisito, pego a gaita e vou embora. Sou gaúcha da campanha, não sei dançar apertado. Só danço com gente estranha, se for um shot largado. Tu queres que eu te diga se eu danço ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Tu queres que eu te diga se eu danço ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Ao dançar, não me pergunte, sou solteira. Tenho um baita compromisso com o Rio Grande e a gauchada. Acordeão é minha vida, minha voz, minha riqueza. Sou namorada do pampa, amante da natureza. Se você dança bonito, saio dançando na hora. Se apelar pro esquisito, pego a gaita e vou embora. Sou gaúcha da campanha, não sei dançar apertado. Só danço com gente estranha, se for um choque largado. Tu queres que eu te diga se eu danço ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Tu queres que eu te diga se eu danço ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Tu queres que eu te diga se eu danço ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Tu queres que eu te diga se eu danço ou não? Rádio Sagres, você ouve o melhor da nossa música. Raiz Brasileira. Tu viola pagodeira, minha fonte de poesia. Rainha das madrugadas, noites de cantoria. Ela sempre me acompanha, chega a gemer nos meus braços. A viola que eu ponteio tem as 10 cordas de aço. Onde tem som de viola e um cantador no compasso, alegria é permanente, tristeza não tem espaço. Igual os 10 mandamentos da escritura sagrada, a beleza do ponteio é por Deus abençoada. É nos pés do catireiro, no verbo do repentista, é nos versos do poeta e na ginga do sambista. Vem do sangue do caboclo a beleza da canção. É a fé do nosso povo, bandeira da tradição. Viola pagodeira, minha oitava maravilha. Tendo você nos meus braços, minha estrela, eu sei que brilha. Encostada no meu peito, derrubo qualquer barreira. Defendendo as raízes dessa terra brasileira. Agora são 4 horas e 10 minutos. Garça Maguari, eu vivo assim alegre desde aquela tarde que te conheci. Perto de um casebre, olhastes pra mim e eu me comovi. Ave sertaneja, tua cor cinzenta lembra minha vida cheia de aventura. A fúria do vento teu corpo sustenta e tu vais sumindo nas brancas alturas. Existe na vida, entre muitas pessoas, mulher mais linda entre mim, Garça Maguari. Quando alegre voa, vejo a flor morena, formosa e gentil. Garça Maguari, voa com vento, sem deixar vestir um horizonte azul. A mulher que vive no meu pensamento guarda meu carinho nas terras do sul. Raiz Sagres Brasileira. O professor José Lopes, um dos maiores conhecedores de ervas do Brasil, é o proprietário da Erva Fé Ervanaria, com mais de 5 mil produtos naturais à sua disposição. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. A Erva Fé conta com a presença do proprietário José Lopes toda quinta-feira, das 7 às 16 horas. Erva Fé, Avenida 83, número 521, Setor Sul, telefone 3218-5829 e WhatsApp 99232-7571. Começa o jogo pela paz, torcida brasileira. A bola parou no pé da garota, ela driblou a violência, deu um chapéu nos palavrões e tocou a bola cheia de esperança pro garoto de sorriso largo. Ele vem conduzindo, é o jogo da vida dele. A emoção de estar no estádio é indescritível. Ele traz a bola da festa, da alegria, olhou, viu o espaço livre, onde cabe o companheirismo, a paz nos estádios, o fim das brigas, chutou e é gol! Enquanto os jogadores fazem um show nos gramados, você também pode marcar um golaço na arquibancada. Cultive a paz nos estádios entre as torcidas. Dê um passe rumo ao entendimento. Cruze a bola da esportividade e seja um campeão da cidadania. A bola está com você. E aí, vamos jogar? Sagres 730, em Tom Maior. Vamos, vamos. Ô, amigo, quer ajuda? Sim, bateria já era. Ah, então liga na Batershop. Eles entregam e instala uma bateria novinha onde você estiver. Você paga em até 3 vezes no cartão, hein? Aí sim, hein? Só uma coisinha, então. O quê? Tem telefone? A bateria do celular acabou também. Liga aí. Eu, hein? Não empurra. Liga para Battershop. 62-3295-2525. 62-3548-6666. Se você já tem um filho ou pensa em ter, além de dar carinho e afeto, sabe o quão desafiador é educar uma criança consciente do mundo em que vive. Afinal, são eles a geração do futuro. E foi pensando nessa nova geração que o Sagres Educa se inspirou nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. Ao todo, são 17 objetivos, como erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, água limpa e saneamento, entre outros. Através das disciplinas de sala de aula, o aluno consegue compreender as necessidades do mundo atual e ser estimulado a buscar soluções para o futuro. Tudo de uma forma muito didática, lúdica e divertida. Veja tudo isso na prática no programa Sagres Educa e o Ser Goiás. De segunda a sexta, em 2 horários, às 10 da manhã e às 4 da tarde. Rádio Sagres, 730 AM. A hora certa para você. Agora são 4 horas e 16 minutos. Você está ouvindo Raiz Brasileira. Apresentação: Justino Guedes. Agora são 4h16, que bom estar com você todos os dias, minha gente, bom dia, muito obrigado pela sua audiência, vai acompanhando o nosso Raiz Brasileira, é o nosso encontro de todos os dias, de todas as manhãs, obrigado aí pela sua audiência, você que gosta de ouvir o nosso programa, acorda logo cedo, né, aquela correria, faz uma coisa, outra, trabalha, né, volta para casa e depois ainda faz mais algumas coisinhas, outra no dia a dia. Aí o dia vai passando e a gente nem vê. O dia passa, a semana passa, o mês passa. Mas hoje é dia 1 de fevereiro de 2022, né? Já passou a janeiro, já foi embora. Estamos aí começando o mês de fevereiro. E aí muita gente estava de férias, muita gente volta ao trabalho hoje. Abração para você que está aí preparando, né? Mas é espreguiçando aí, né? Porque ficou aí de folga uns dias, agora volta batente, né? E é bom demais, graças a Deus, quem tem aí o serviço para ir todos os dias, não é mesmo? Levanta logo cedo e tem ocupação, graças a Deus. Olha, abraço aqui, o Juvenil tá acompanhando o programa, tá lá pro lado do Tocantins afora. Alô, Juvenil, abração para você, gente boa, Muito obrigado pela sua audiência, a Maria Mendonça. Maria, bom dia para você. Acorda cedo, né, Maria? Tudo bem? Abração para você aí. Já tomando o cafezinho da manhã, né? Ah, que coisa boa. Levanta aí, prepara o cafezinho naquele fogãozão. Tá lá na fazenda, aquele fogãozão caipira, aquele fogãozão a lenha. E prepara aquele... Ei, mas ela sabe fazer um cafezinho bom demais. Não, mas como é bom fazer café. Abração. E faz biscoito também, aquelas peitas, aqueles biscoitinhos, aquelas peitinhas. Ei, mas de dia, cheguei lá, tinha um balaio de biscoito. Eu encostei perto dele lá, rapaz. E o balaio foi só baixando os biscoitos. Ô, Maria, um abraço para você. Muito obrigado aí pela sua audiência. Agora são 4 horas e 18 minutos. Abraço aí também o Jazon, que está acompanhando o programa lá em Caldazinhas. Pediu aqui uma música de Pedro Bento e Zé da Estrada para oferecer para os amigos, que são vários amigos. Muito obrigado aí pela sua audiência. Já já a sua modinha sai, tá bom? Bom dia, quero abraçar aqui também o Wellington e a dona Simone. Alô, Wellington, bom dia para você. Já vai levantando, vai acordando, o rádio ligado, ouvindo o nosso Raiz Brasileira aqui na Rádio Sagres. Comece suas manhãs com a melhor música. Raiz Brasileira. Agora 4h18. Boiadeiro sem alma, quando uma cruz encontrava, pela beira dos caminhos, com desprezo ele arrancava. Se encontrasse vela acesa, sorrindo ele apagava. Jogava o cavalo em cima, com a cruz estraçalhava. Uma noite numa estrada uma cruz ele encontrou. Quando tentou arrancar, no braço da cruz pegou. Aquela cruz de madeira num homem se transformou. Voltou dentro da noite, em sua frente ficou. Falou, meu filho, não pratique isso mais. Você tentou arrancar a cruz do seu próprio pai. Porque aqui eu morri há muitos anos atrás. Na palma de sua mão, meu nome gravado vai. Boiadeiro de susto caiu no chão desmaiado. Acordou no outro dia, pensou que tinha sonhado. Mas chorou arrependido quando ele viu confirmado na palma de sua mão o nome do pai gravado. E aquele boiadeiro que não tinha religião, esse dia em diante mudou de opinião. Para a alma do seu pai, ele faz sua oração. E se encontra uma cruz, rezando pede perdão. Brasileira. Abre a janela, querida, venha ver o luar cor de prata. Venha ouvir o som deste meu pinho na canção de uma serenata. Sei que dorme sonhando com outro, desprezando quem é teu amor. Quem tu ama de ti nem se lembra. Quem te quer você não dá valor. De mim tem piedade, porque nunca me deixa sozinho e não sabe fazer falsidade. Ilumina sempre meu caminho, eu sereno nas folhas das matas. Como o sol vai caindo no chão, vai sumindo como o nosso amor foi-se embora no teu coração. Como as nuvens que passam depressa, foi assim que passou nosso amor. Só te peço que nunca se esqueça tudo aquilo que você jurou. E quem falta com o juramento, com o tempo vai se arrepender. Porque o mundo é uma grande escola pra ensinar quem não sabe viver. Sagres, a sua rádio. Sagres, em tom maior. Picadeiro da vida tá cheio de equilibrista, mas sobre a corda estendida só não cai o bom artista. O tombo só enriquece pra quem cai com sua cruz. A noite sempre floresce, manhã dourada de luz. Vê se o povo não tem liberdade. Quanta gente está sofrendo esta tal desigualdade. Meia dúzia come gordo e o resto passa à vontade. Este salário da fome sufoca a humanidade. Neste planeta que gira, quem vai plantando mentira não pode colher verdade. O futuro do meu povo está no descontentamento. Ganha 10 e gasta 20, não existe entendimento. Notícia ruim vai depressa e a boa no passo lento. Os homens lá do poder deixa meu povão sofrer na lama do esquecimento. Jogo

Setor Sul, telefone 3218-5829 e WhatsApp 99232-7571. Pode falar. O podcast de política da Sagres. Fique por dentro dos bastidores da política local e nacional. As decisões do governo e o impacto no seu dia a dia. Cileide Alves, Rubens Salomão apresentam o primeiro podcast de análise política de Goiás. Todo sábado às 9:30 da manhã, na Rádio Sagres. E no Spotify, Deezer e SoundCloud, você ouve quando e onde quiser. Você está ouvindo Raiz Brasileira. Apresentação, Justino Guedes. É isso aí, é o nosso programa Raiz Brasileira. Bom dia para você, muito obrigado aí pela sua audiência, você que me ajuda todas as manhãs a comandar aqui o programa Raiz Brasileira. Tá tudo bem com você? Tá tudo tranquilo? Então dá uma ligadinha pra gente se tiver um tempo para falar conosco no telefone 3216-0730. Na hora que estiver tocando a moda, nesse intervalo da moda, você pode ligar que eu mesmo vou atender você. Tá combinado? Então tá bom. Agora são 4 horas e 33 minutos. Abraço aqui, João, pra sair. Alô, João. Abração para você. Bom dia. Muito obrigado aí pela sua sintonia. Tá sempre ligadinho conosco, acompanhando o nosso Raiz Brasileira. Pessoal que levanta cedo, você trabalhador do meu Brasil, que é fã da moda caipira, olha, mas é bom demais, né? Levantar cedo, aquela correria, né? Aí fica levantando cedo aí, tem uns que tem aquele negócio de negociar minuto, aí não pode, não pode de jeito nenhum. Negociar minuto, acaba chegando atrasado no compromisso. É, eu sei, um dia fui brincar de negociar minuto, e pra quê? Eu falei, ah, vou negociar 5. Quando pensou que não, negócio de negociar 5, quando eu acordei, já tinha acabado o programa. É, não pode, né? Não pode negociar. Fui negociar 5, um dia negociou, acabou ficando por 25. Então pula da cama logo cedo. Ah, eu gosto de levantar cedo, vai lá na cacimba. Ih, a cacimba tá cheia. Vem lá correndo de uma vez e... toma um banho, bom demais. Enche a cabaça d'água depois e vamos trabalhar. Vixe Maria! Agora são 4 horas e 35 minutos. Quero abraçar aqui a Virgínia Maria, que acompanhou o programa lá no Itatiaia. Bom dia para você, muito obrigado aí pela sua sintonia, acompanhando o nosso Raiz Brasileira. Forte abraço aqui para Tatiane. Oi, Tatiane, abração para você em Campinas. Tá pedindo moda aqui no programa. É dos. Deixa eu ver o que é da pedida aqui. Sereno e Tiãozinho. Ah, daqui a pouquinho eu vou atender você, tá bom? Pode ficar tranquilinha que daqui a pouquinho e vou atender o seu pedido musical. Porque aqui quem manda é o ouvinte liga, estamos aqui para atender você. Claro que as modas é aquela que você já conhece, sabe? É o perfil do programa, a moda caipira. É, também você também não vai pedir rock uma hora dessa aqui, né? Claro que não. É moda caipira, então, programa Raiz Brasileira, ao vivo, todos os dias, bem cedinho, levando até você os grandes clássicos da música sertaneja. Quero abraçar aqui também a Dinalva Teixeira. Tá sempre acompanhando, né, o programa? Ô, Dinalva, um abração pra você. E ela acorda cedo, né? Gosta de ouvir a moda caipira, é cantora, é compositora. Ficou de vir aqui um dia fazer uma visita, já tem, eu acho que já tem quase mais ou menos uns 10 anos prometeu de vir aqui. Mas antigamente a gente recebia muitas visitas aqui no programa, né? Era, quando era o Sertão 730, por exemplo, que era das 8 ao meio-dia, mas era um sucesso, hein? Era um sucesso, porque sempre tinha ali as duplas final de semana, domingão ali, e às vezes era assim, ficava até difícil de trazer aqueles bons mesmo, porque todo mundo estava ocupado ali, né? Porque eles cantavam final de semana, cantavam na noitada de sábado, aí para vir no domingo de manhã, tinha aquela dificuldade para vir, mas sempre estava marcando presença. A gente ficava ali seguindo a agenda deles. Aí sempre vinha, cantava aqui no programa, mas era bom demais, né? Aí que vem esse negócio desse pandemônio aí, afastou tudo isso da gente, não pode receber as duplas. Agora sim, tá ficando de longe, né? Ali, não precisa ficar aquele ajuntamento de pessoas ali, mas vamos recebendo. Aí depois mudou o horário do programa também. O programa começou mais cedo no domingo, terminando mais cedo. E aí ficou mais difícil para as duplas vir fazer aquela visita. Mas tem muitos aí que gostam do programa, que acompanham, que sempre ligam, que dia que eu posso dar um pulinho aí e tal. E na medida do possível nós estamos recebendo. Esse ano era para a gente estar fazendo sempre isso, né? Mesmo que a dupla não ia vir aqui, a gente ia gravar. O projeto era a gente gravar. com as nossas duplas sertanejas aí, gravar com esse pessoal bom que canta as modas caipiranas, gravar com eles meio de semana e rodar no domingão, final de semana. Mas aí esse projeto ainda tá de pé, só que esperar passar, dar uma diminuída nesses espirros aí, que o povo tá igual bote, espirrando o dia inteiro, né? Ei, meu Deus do céu. Mas rapaz, quando é uma coisa é outra, né? Mas vamos seguindo agora, são 4 horas e 37 minutos. Já falei demais, vamos de moda. Deixei meu rancho querido, deixei garça pantaneira, guerreiro de chão batido, com beija-flor na roseira. Troquei paz absoluta por uma guerra incontida, onde a bala é a batuta na partitura da vida. Sem fauna e cheiro de flora, sem riacho pra pescar, ali onde o filho chora e a mãe não pode agradar. Quando lembro minha aldeia, com florada no pendão, meu sangue pulsa na veia e o choro rola no chão. Procurei a medicina e deu na radiografia e acho fauna e campina, cardume de lambari, cutia, paca e tatu, deu ipê roxo e piqui, cambuquira e cariru. Hoje sei meu universo, quando começo a rimar, só vem rima pro meu verso, me pedindo pra voltar. Na carência de sertão, tô defasando pra lida, sentindo meu coração morrendo a cada batida, sentindo meu coração morrendo a cada batida. Na Rádio Sagres, você ouve o melhor da nossa música, Raiz Brasileira. Pensando em ser feliz, ter uma vida decente, construir minha casinha ao lado de uma nascente, arranjar uma companheira, era só o que faltava. A sorte pra mim sorriu e de repente surgiu a paixão que eu esperava. Sou feliz com esse amor que muita força me deu. Pra nossa felicidade, o nosso filho nasceu. O que eu mais sonhei na vida tornou-se realidade. Hoje a minha família é uma estrela que brilha em meu ninho de simplicidade. tarde ao chegar da roça, antes que o dia termina, eu vou até a biquinha e banho na água da mina. Depois pego a viola, enquanto o sol se cortina, canto pra minha amada, junto ao som da passarada, forma uma orquestra divina. Toda noite em minha prece, peço a Deus que me ajude, que nunca deixe faltar paz, amor e saúde. Eu amo a vida que levo, tá do jeito que eu sempre quis. Morando aqui no sertão, sou peão e sou patrão, sou um caboclo feliz. Raiz Sagres Brasileira. A hora certa para você agora são 4 horas 43 minutos. Se levanta bem cedinho, pega seu gado e vai seguir o seu caminho. Leva consigo o seu cachorro campeiro, ai quem me dera ser um dia um boiadeiro. Vai boiadeiro pelas estradas, vai conduzindo sua boiada. Vai boiadeiro, vai, mas sem demora, com Deus na frente e fé em Nossa Senhora. Boiadeiro também leva o capataz, um companheiro que tanta falta lhe faz. Vai cavalgando entre serras e chapadas, vai bem depressa entregar sua boiada. Vai boiadeiro pelas estradas, vai conduzindo sua boiada. Vai boiadeiro, vai, mas sem demora, com Deus na frente e fé em Nossa Senhora. O boiadeiro não tem hora pra voltar, pelos sertões ele fica a cavalgar. Deixou no lar filhos e mulher amada, que lhe aguardam no romper da madrugada. Vai boiadeiro pelas estradas, vai conduzindo sua boiada. Vai boiadeiro, vai, vai sem demora, com Deus na frente e fé em Nossa Senhora. Vai boiadeiro pelas estradas, vai conduzindo sua boiada. Vai boiadeiro, vai, vai sem demora, com Deus na frente e fé em Nossa Senhora. Rádio Sagres, 730 AM. Não importa se você é dono de uma vendinha ou de uma frota de caminhões. Você tem que estar protegido contra os imprevistos do dia a dia. É aí que entra a Corretora Unimed, para ajudar a cuidar de tudo aquilo que você já construiu. Seguros de vida em grupo, empresarial, para sua frota e equipamentos, responsabilidade civil e muito, muito mais. Para saber mais, ligue ou mande um zap para os nossos consultores de vendas. 62-3216-8700. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Um amigo que anima o dia pro que der e vier. Presença forte, sabor encorpado como a gente quer. É o sabor que conquistou o mundo inteiro, com muito orgulho de ser brasileiro. É o meu Vascafé. Vascafé, por favor, quero mais. É o café com gosto de Goiás. Pioneira no país e a primeira produtora de podcast de política de Goiás. A Rádio Sagres produz 5 horas semanais de conteúdo para podcasts, com material disponibilizado nos principais tocadores e no site sagresonline.com.br. Somos também a principal emissora de rádio na internet em todo o estado. Política, cultura, cinema, música, espiritualidade e informações internacionais. Tudo o que você quer e precisa saber, você encontra nos podcasts da Rádio Sagres. Faça como o Eduardo de Barretos, São Paulo, que participou da promoção Força no Campo Bradesco e ganhou um trator zero quilômetro para acelerar seus negócios no campo. A promoção Força no Campo Bradesco continua e serão sorteados mais 2 tratores novinhos. Garanta já seu número da sorte contratando crédito rural, financiamento de maquinário ou infraestrutura agrícola e pecuária. Participe, acelere, você tem mais 2 chances de ganhar. Saiba mais em banco.bradesco/promoção agro. Bradesco, o agro do futuro é agora. Na Rádio Sagres, você ouve o melhor da nossa música. Raiz Brasileira. Agora são 4 horas e 48 minutos. Justino Guedes, o companheirão do Brasil. Entretenimento. Jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em tom maior. Conexão Sagres. O Fundo Municipal de Cultura de Anápolis, o FMC Anápolis, que conta com investimento de R$ 900 mil, está com inscrições abertas até o próximo dia 11 de fevereiro. Com o mecanismo de fomento, artistas anapolinos têm oportunidades de produção e difusão de seus trabalhos, além de contribuir com o desenvolvimento da música e dos músicos locais. Os interessados devem se inscrever pelo site do FMC Anápolis. Os elementos disponíveis são festivais, gravações de álbuns, produção de videoclipes, circulação, oficinas, entre outros. No mesmo endereço eletrônico, os candidatos podem obter mais informações sobre o fundo, como o edital, por exemplo. Para saber mais, acesse sagresonline.com.br. Mariana Tolentino para o Raiz Brasileira. Raiz Sagres Brasileira. Agora são 4 horas e 50 minutos. Justino Guedes, o companheirão do Brasil. É isso aí, vamos seguindo com o nosso Raiz Brasileira, abraçando aqui o Elisman. Alô, Elisman, como vai? Tudo bem? Bom dia para você, muito obrigado aí pela sua audiência, tá sempre acompanhando aí o programa, né? E ele também conhece de moda para danar, sempre que mandava zap aí pedindo moda, sempre música diferente, né? Aliás, o que gostamos de fazer é colocar música diferente no programa. Não gostamos de repetir música, né? A gente repete porque o ouvinte pede, gosta, né? Às vezes ele tocou, digamos que tocou uma moda ontem. Às vezes a pessoa pede ela hoje. É porque não ouviu ontem, né? Geralmente não ouviu ela ontem, aí não sabe também se tocou ou se não tocou. Mas a preferência nossa aqui é colocar coisa diferente. Quanto mais diferente, melhor. Porque são os nomes diferentes. Tava dando uma olhadinha aqui na, fazendo a programação mais tranquila para final de semana. E eu tava observando o tanto de coisas boas que a gente tem aqui no nosso acervo. Às vezes são os nomes diferentes, né? Os nomes diferentes, às vezes a gente nem lembra. Às vezes toca uma música dele hoje, aí amanhã a pessoa pega, olha, que foi a música assim, assim, assim. Você não lembra, porque não são não aqueles nomes comercial. Digamos assim, nome comercial, né? Que esses mais conhecidos no dia a dia, essas modas bem conhecidas, que é boa demais. É um negócio que a gente tem também outras, que a gente pode ir mostrando, que é diferente, mas boa também, com conteúdo muito bom. Então, é isso que faz a diferença no nosso programa. Quando começamos a fazer o Raiz Brasileira, foi exatamente isso aí. há quase 15 anos atrás, procuramos colocar coisa diferente, porque as mesmas coisas já estavam tocando. Até tinha uns programas de rádio aí, que é o seguinte, quando começava, tocava uma moda. Você já sabia qual que ia ser a última. É porque tocava as mesmas músicas todo dia. Agora, o que é que eu tenho a ver com isso? Né? Mas vou te contar, é cada uma, né? São 4 horas e 52 minutos. Já eu falo com você que tá ligando aí, tá? Agora eu tô falando aqui, já eu lhe atendo aí. Desliga não. Vamos seguir no nosso programa ao vivo. Me dá essa folha aqui, compadre. Deixa eu mandar alô pro pessoal que já ligou aqui. Deixa eu dar uma espiadinha. Ah, não. Esse aqui é lá de Lagamar. É José Joaquim de Araújo. Acompanha o programa lá nas Minas Gerais. Eu falo sempre com a filha dele. A filha dele é que às vezes manda um zap dizendo assim, ó, manda alô pro meu pai, porque é onde ele fica. Ele tem que andar quase uma légua para poder fazer ligação, para achar sinal. E aí não tem como me ligar na hora. Aí eu ligo num dia pedindo moda pro outro dia, tá certo? Muito obrigado aí, tá? Abraço aqui o Sebastião Costa. Alô, Sebastião, bom dia para você. Luzinete Felipe, diz que é fã do companheiro. Ah, mano, tá mandando zap zap aqui. Tá dizendo que quer falar comigo depois do programa. Tá bom, pode ligar, fica à vontade, tá? Estou aqui na Avenida Goiás, no edifício São Judas Tadeu. Forte abraço aqui pro, deixa eu ver quem que é esse aqui. É a Selma Gomes e também o João Carlos, tá acompanhando o programa lá em Santa Fé de Goiás. Muito obrigado pela audiência. Que bom estar com você todos os dias apresentando esse programa dos grandes clássicos da música sertaneja e a sua participação, que é muito importante. Sem a sua participação, aí o programa fica sem graça. Deixa eu abraçar aqui Erli Cândido, esse acompanha o programa. Oi, Erli, bom dia para você. É de uma safra boa de operadores. Agora passando para o outro zap zap aqui, que é dois. Quero abraçar. Bom, Geraldo Lino mandou aqui um áudio, não sei o que ele está falando aqui, mas depois eu vou ouvir. Mas bom dia para você. Abraço aqui também o Cristiano. Alô, Cristiano, bom dia para você. O Cristiano é lá do Cruzeiro do Sul, Aparecido de Goiânia. Muito obrigado pela sua sintonia. O Miro também está acompanhando o programa. Alô, Zigomar, aquele abração. Obrigado, minha gente. Pessoal que vai ligando, acompanhando o nosso programa. É ao vivo, é Raiz Brasileira. No vagão trouxe fama de manhosa, já matou 30 peão. Pulava que soluçava, chegava a tremer o chão. Boiarim, boiará. De São Paulo veio um com fama de domador, o corpo dele tremeu quando a mula avistou. Mineirinho amontou mesmo, profissão de domador, oiari, oiarai. Estribo, a mula saiu saltando. Uma moça na janela entrou pra dentro chorando. O peão falou pra ela: menina, estou brincando, oirai, as canelas rachadas, 7 palmos de altura, ela é descanelada. Pisa no chão de macio, cabe a qualquer toada, oilari, oilarai. O pânico acompanhou. Se a mula for de negócio, 100 mil cruzeiro apertou. 150 há muito tempo, Sumar Neves enjeitou. raiz brasileira. Eu tenho na minha casa um pedaço do sertão, uma assa no chaminé, leve lenha ao meu fogão. As panelas são de ferro, caçarola e o caldeirão. Até a mesa da cozinha é uma tábua em pranchão. Ali dentro desta casa tenho de recordação a engenhoca de cana, também a mão de pilão, ferro a brasa e a espingarda, a candeia e o lampião. No meu tonel de madeira, cachaça não falta não. Na parede em minha sala, pendurados lá estão, um quadro com a família, ancestrais da geração. Um quadro com a fazenda e a capela de oração. Pois foi ali que cresci, aprendi a ser cristão. Eu moro na capital, mas preservo a tradição. Trabalho com a internet nos moldes da evolução. Meus amigos me admiram, parece contradição que sou diferente ao entrar pra dentro do meu portão. Minha casa na cidade, por dentro é um ranchinho. A passarada visita o meu pequeno jardim. Um dia eu saí do sertão, o destino quis assim. Porém o sertão, meus amigos, jamais vai sair de mim. Rádio Sagres, você ouve o melhor da nossa música. Raiz Brasileira. Em Goiânia, pontualmente 5 horas. Bem-vindo à Rádio Sagres. ZYH 759, AM 730 kHz. Rádio Sagres, Goiânia, Brasil. Um amigo que anima o dia pro que der e vier. Presença forte, sabor encorpado como a gente quer. É o sabor que conquistou o mundo inteiro, com muito orgulho de ser brasileiro. É o meu Vascafé. Vascafé, por favor, quero mais. É o café com gosto de Goiás. O professor José Lopes, um dos maiores conhecedores de ervas do Brasil, é o proprietário da Erva Fé Ervanaria, com mais de 5 mil produtos naturais à sua disposição. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. A Erva Fé conta com a presença do proprietário José Lopes toda quinta-feira, das 7 às 16 horas. Erva Fé, Avenida 83, número 521, Setor Sul, telefone 3218-5829 e WhatsApp 99232-7571. Vamos, vamos! Ô, amigo, quer ajuda? Sim, bateria já era. Ah, então liga na Bater Shop. Eles entregam e instalam uma bateria novinha onde você estiver. Você paga em até 3 vezes no cartão, hein? Aí sim, hein? Só uma coisinha então. O quê? Tem telefone? A bateria do celular acabou também. Liga aí, eu, hein? Não empurra, liga para Bater Shop. 62-3295-2525. 62-3548-6666. Você ouve Rádio Sagres. Agora são 5 horas e 2 minutos. Justino Guedes, o companheirão do Brasil. Opa, vamos seguindo, minha gente, vamos seguindo com o nosso programa É Raiz Brasileira. Muito obrigado pela sua sintonia, vai levantando aí, né? Radinho ligado, ouvindo o companheirão do Brasil. Ei, bem com sono ainda, né? Ali, mas aí logo, logo melhor. Toma um banho, vai, toma um banho, que aí pronto, aí fica beleza. O sono é o seguinte, você tá deitado ali, tá dormindo. Aí realmente, quando acorda ali, ó, claro que o corpo vai ficar um pouquinho na cama. Mas a partir da hora que você ficou de pé, agradeceu a Deus o novo dia, é 5 minutos depois, acabou. Você nem tem vontade de deitar mais, a vontade de deitar agora ia só à noite, né? Mas tem gente que deixar, fica o dia inteiro deitado. Mas eu não tenho nada a ver com isso, né? A pessoa fica o dia inteiro deitado. Quem fica deitado o dia inteiro, quem pode? Quem pode, pode. Quem não pode, levanta cedo, vai trabalhar igual eu e você. Muitas pessoas aí no dia a dia, que é bom demais trabalhar, graças a Deus. Aliás, esse mês que está começando hoje, daqui 15 dias, eu completo 35 anos nessa casa. Oh, mas para mim é uma alegria, que maravilha. Para mim, eu vou contar para você, viu? E eu venho trabalhar todos os dias como se fosse meu primeiro dia de serviço. Venho alegre, cantando, feliz da vida. Porque é bom demais, né? Quando você faz o que você gosta, você trabalha, você levanta cedo, por mais que você enfrenta uma coisa aqui ou tacolá, às vezes a gente enfrenta no dia a dia, não é fácil, né? Às vezes você enfrenta um probleminha aqui ou tacolá, mas não vou dizer nem que isso é problema, né? A gente pega pra esse problema e fala assim, o probleminha aqui, olha o tamanho de Deus, pra você ver um negócio. Ah, meu, o problema cai e tomba por terra na hora. Então às vezes a gente tem mania de falar que às vezes tá com problema. Às vezes não é nem problema, né? Às vezes a pessoa está ali tentando resolver uma coisa, não está conseguindo, tal, tal. E a pessoa chama de problema. Não pode chamar, não pode falar. Ah, não, tá, tão problema. Não, o que é isso, né? O problema, você que é o problema? É quando você não consegue resolver, quando a coisa está ali grave. Um exemplo. Que a pessoa está ali de cama, está acamado, está doente, está sofrendo, está ali com uma doença ruim, que também não tem doença boa, né? Às vezes está com uma doença ruim, uma enfermidade ali. E o que, que acontece? Às vezes sofre o paciente, sofre a família, sofre os amigos, aí está enfrentando uma grande dificuldade. Mas perante a Deus, isso aí a gente consegue vencer. Você tem fé em Deus? Gente, a melhor coisa que tem da vida, você tem fé em Deus? Tem. Mas nunca deve perder a fé, de maneira alguma. Nada, nada. Olha, às vezes a pessoa fica com raiva ali, meio chateada, alguma coisa, mas não perde a fé. Se perder a fé, aí realmente perde tudo. São 5 horas e 5 minutos, que Deus proteja vocês aí e nós de cá também. Reza para nós aí, nós vamos rezando para vocês aqui também de cá. E assim é o nosso programa de Raiz Brasileira, todas as manhãs. A edição de hoje, a de número 4.617. Já completando aí 15 anos no ar, neste horário, levando até você os grandes clássicos da boa música sertaneja, nosso encontro de todos os dias com as informações do esporte, do jornalismo. Deixa eu abraçar aqui a Goianinha, tá acompanhando o programa. Goianinha, um abraço para você. Ô, Goianinha, vem cá um dia ajudar eu a fazer o programa aqui, vem um dia de domingo, que eu sei que você não vai levantar para vir aqui 4 horas da manhã, meio de semana. Eu sei que você levanta cedo, mas você não vai vir aqui. Mas vem um dia aí, um dia de domingo, tá? Vamos combinar um dia certinho, vem um dia de domingo, nós conversa, bate papo, fala de música sertaneja. E a Goianinha conhecidíssima nessa grande Goiânia, por esse Brasil afora, por quê? Goianinha tem boas amizades, né? Além de ter boas amizades, vem da cantoria. Já tem uns 2 dias que canta, né, Goianinha? já tem uns 2 dias que, né, que começou a cantar. Tá certo. Um abração pra você, tá? Muito obrigado pela sua amizade. Tá sempre acompanhando o Raiz Brasileira. Será que o Clarindo já acordou essa hora? É claro que não, né? Acordar muito uma hora dessa. Para cantar tocar de viola, não tenho que me esforçar. Quando me aperta a saudade, eu começo a matutar. Já vou pegar a viola para me acompanhar. Meu coração se agita, eu preciso me acalmar. É só o som da viola que nessa hora consola o meu peito a soluçar. Jeito singelo, amante desse país. Sou caboclo verdadeiro, nunca nego o que fiz. Defendo minha bandeira, me considero feliz. Na tal escola do mundo, ainda sou aprendiz. Mas no braço da viola, eu canto sem ter escola, porque é minha raiz. Sou um folião de reis, e também sou catireiro. Um costume de família que fez de mim um herdeiro. Gosto de uma pescaria, mas não sou tão pirangueiro. Canto moda de viola, me considero violeiro. Eu mantenho a tradição, encantando meu sertão no centro-oeste mineiro. Tornei homem formado, tenho o mundo em minha mira. Não abandono a viola, nem a dança da catira. Me orgulho do que faço, isso de mim ninguém tira. Esta vida sertaneja é o tema que me inspira. Podem comigo brincar, mas não vou abandonar o meu jeitão de caipira. Comece suas manhãs com a melhor música. Raiz Brasileira. Recolhi num cantinho, aonde Deus é servido, para fugir da cidade infestada de bandido. Eu bati em retirada, nem precisei planejar. A ajuda do Pai não falha para o pobre que trabalha. Qualquer lugar é lugar. Viver hoje na cidade é rodear armadilha. Nenhum cristão pode dar segurança pra família. Então é melhor fugir antes que o mal aconteça. Só em pôr o pé pra fora se arrisca ter qualquer hora uma arma na cabeça. Se trata de nenhuma covardia. Tem tinha até homens da lei fazendo patifaria. Confiança nem pensar nessa situação sem nome. A justiça anda tão cega que se corre o bicho pega. Se fica o bicho come. Eu vendi minha casinha e comprei um sítiozinho no pé da Serra Geral. Construí o meu ranchinho. Acho que essa decisão eu tomei na hora certa, pra receber os amigos e sem pensar no perigo, durmo de portas abertas. Rádio Sagres, você ouve o melhor da nossa música. Raiz Brasileira. Amigos, me dão licença, eu agora vou abrir o livro das tradições de Goiás, onde nasci, e dividir com vocês um pouco do que aprendi desde muito criancinha. Com minha mãe descobri o gosto da guariroba e do arroz com piqui, saboreando também uma pinguinha de engenho curtida no Murici. Num rancho de chão batido, muitos anos eu vivi, coberto de piaçaba e as paredes de pati. Numa rede na varanda, muitas noites eu dormi, e foi numa dessas noites que esta canção escrevi. Sob a luz da lamparina, com privilégio de ouvir o mugir do boi mimoso e o gemido doloroso do mutum e da juriti. Girando com as folias, as fazendas percorri, e na dança do catira pulava igual um saci. Namorei muitas mocinhas, muita cachaça bebi. Hoje moro na cidade e ainda não esqueci. Saudade mora no peito sem ter jeito de sair. As tradições de Goiás e a lembrança dos meus pais fazem meu pranto cair. No livro do Goianinho, felizmente consegui adormecer a saudade quando seus contos eu li. Seu livro é um documentário dos mais lindos que eu já vi. Portanto, neste momento é hora de despedir. Quero parabenizá-lo e a Deus quero pedir que ele seja o vosso guia. Adeus até outro dia, se ele assim permitir. Na Rádio Sagres, você ouve o melhor da nossa música. Raiz Brasileira. Meu sertão, quando o dia vem rompendo, todas as campinas se deslumbram de beleza. Lá pelas matas vem os pássaros cantando, vocês vão observando como é linda a natureza. Lá pelas matas vem os pássaros cantando, vocês vão observando como é linda a natureza. Quando se ouve o mugir das criações, lá vem o sol nascendo com esplendor. A fumacinha do orvalho levantando, a lavoura vai formando por mão do trabalhador. A fumacinha do orvalho levantando, a lavoura vai formando por mão do trabalhador. Tem seus bosques, seus riachos e cascatas, flores nativas do jardim da natureza. A sinfonia das águas das cachoeiras, suas ondas cristalinas mostrando a sua grandeza. A sinfonia das águas das cachoeiras, suas ondas cristalinas mostrando a sua grandeza. Esta beleza que existe no sertão, o mais humilde sertanejo dá valor, pois todos sabem que é uma beleza sagrada, porque ela foi formada pela mão do Criador. Pois todos sabem que é uma beleza sagrada, porque ela foi formada pela mão do Criador. Brasileira. Matando saudades. Vamos, boiada, não deixa o carro parar. Puxa na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar. Vamos, boiada, não deixa o carro parar. Puxa na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar. Meu carro é de cabriúva, cabeçalho de araçá. Eu fiz o eixo de piú, oi ai, canga de jacarandá. Encosto o carro na lenha, carrego até onde dá. Arrocho bem arrochado, oi ai, pra lenha não escorregar. Vamos, boiada, não deixa o carro parar. poncha na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar. Trabalho com quatro juntas, todos eles sabem puxar. Na guia tem o penacho, oiai, boi que só falta falar. E quando o dia amanhece, não precisa campear. Eu grito lá na porteira, oiai, os oito vêm me encontrar. Vamos, boiada, não deixa o carro parar. Puxa na guia, penacho, e lá no riacho vamos descansar. Dou a ração de rastoio, grito pros bois se arrumar. Penacho é sempre o primeiro, oiai, a procurar seu lugar. Solto meu carro na estrada, deixo meu carro rodar. E pra alegrar o meu gado, eu fico de lado e começo a cantar. Vamos, boiada, não deixa o carro parar. Puxa na guia, penacho, e lá no riacho vamos descansar. Vamos, boiada, não deixa o carro parar. Puxa na guia, penacho, e lá no riacho vamos descansar. Brasileira. Para garantir a proteção que você e a sua família precisam, pode contar com a Unimed Vacinas, um ambiente seguro com médicos especialistas preparados para imunizar nossos beneficiários, seguindo todas as normas de segurança. É mais que imunização, é cuidado na dose certa. Unimed Vacinas, Rua 15A, número 212, setor Aeroporto. Informações 62-3524-6800. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. Um amigo que anima o dia pro que der e vier. Presença forte, sabor encorpado como a gente quer. É um sabor que conquistou o mundo inteiro, com muito orgulho de ser brasileiro. É o meu Vaz Café. Vaz Café, por favor, quero mais. É o café com gosto de Goiás. Siga a Rádio Sagres nas redes sociais. No Instagram, @Sagres730. No Facebook, Rádio Sagres. E no Twitter, @Sagres730. Acompanhe todas as notícias, novidades, promoções e os bastidores da sua Rádio Sagres. Você ouve Rádio Sagres. A hora certa para você agora são 5:24. Na Rádio Sagres, você ouve o melhor da nossa música, Raiz Brasileira. É um programa Raiz Brasileira aqui pela Rádio Sagres. Bom dia a você, quero abraçar aqui o Paulo Nunes e também a dona Catiane, está acompanhando o programa lá pro lado de Aragoiânia, o pessoal de Aragoiânia, abração, bom dia, bom dia. Pessoal de Trindade vai acompanhando também, lá em Trindade, abraço aí na escuta do programa, o Tião Barreirão. Alô, Tião Barreirão, bom dia. A dona Romilda também, pessoal que levanta cedo, rádio ligado, ouvindo o companheirão do Brasil, é a Rádio Sagres AM 730 e o nosso encontro de todas as manhãs. Oi, Jonas Procopio, bom dia para você. Isso aí, levanta cedo, tá sempre acompanhando também o programa. O telefone 3216-0730. Liga quando quiser, fica à vontade. Abraço aqui o João Lourenço. Tudo bem, João? Abração para você, gente boa. Curtindo aí o Raiz Brasileira. Abraço também o Patrick. Alô, Patrick, caboclão legal. Tá sempre acompanhando também aí o nosso programa. É muita gente que levanta cedo. O Monteiro tá lá pro lado de Anápolis. Tá lá na fazenda, já trabalhando, né? Tirando leite, acompanhando aí o nosso Raiz Brasileira. É o Eliezer, alô, Eliezer, abração pra você. Esse aí tá por lá de Bela Vista de Goiás, na região de Bela Vista, por lá, o Isaías na Fazenda Cará. Alô, Isaías, bom dia pra você. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Tá certo, abracei também o Moura, lá em Cristianópolis. Oi, Moura, bom dia pra você. Tudo bem por aí, Moura? Ei, Moura. Essa mordomia vai acabar, viu? Vou arrumar coisa pra você fazer. que não tenho sono, fico acordado a noite inteirinha. Não tenho sossego em lugar nenhum, saio da sala e vou pra cozinha. Enviei mensagem pra minhas amigas, também descobri que me abandonou. Ela sempre ia e logo voltava, toda arrependida vinha e me abraçava. Porém desta vez foi e não voltou. Descobri que estava sofrida e magoada, pois meu celular ela jogou no chão. O que mais doeu foi a sua partida, porque o grande amor da minha vida deixou em pedaço meu coração. Então fique com ela. Perguntei a ela se ainda lembrava o que o padre disse em frente ao altar. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas ela com raiva me jogou na cara. Quem nos separou foi o seu celular. Descobri que estava sofrida e magoada, pois meu celular ela jogou no chão. O que mais doeu foi a sua partida, porque o grande amor da minha vida deixou em pedaço meu coração. Brasileira. Agora são 5 horas e 29 minutos. Esse negócio de celular é um negócio seguinte. Se a pessoa pegar no celular, tem gente que não gosta de pegar no celular dele de jeito nenhum, né? Tem pessoa ali que se o celular dele toca, ele sai doido ali e corre pra atender sozinho, não deixa ninguém botar a mão, né? É, se deixar ali. Tem uns que tem um medo de alguém pegar o celular mesmo. É, e aí essa aqui é. Assim que a mulher danou com ele, né? Ó, oh, mas tá de jeito no celular aí e tal. É, mas deixa esse tempo lá, né? Lá no sítio Monte Alegre fui fazer uma visita. Meus olhos se emocionaram ver tantas coisas bonitas. Aquelas verdes pastagens, só quem viu que acredita. A boiada sossegada, livremente ali transita. Lembrando daquele dia em meu coração palpita. Naquele rancho sem luxo, eu fiz acomodação. A noite lá na varanda pegou fogo no carvão. Um churrasco caprichado, carne boa de montão. Cachaça, uísque, cerveja, começou a diversão. Cantamos a noite inteira um compasso do violão. Grande amigo meu, que é o proprietário, ele é campeão de laço e também bom empresário. Tem coleção de troféus guardadinha no armário. É homem que eu considero e jamais foge do páreo. Na vitória ou na derrota, cumprimento o adversário. Lá no alto da colina, a grande pista do laço, onde se faz treinamentos pra acabar com o embaraço. O que o laçador precisa encontra naquele espaço. É só soltar o garrote e ter firmeza nos braços e mostrar para os amigos que manda nesse pedaço. O lugar é abençoado, foi Deus que fez o favor. Animais são protegidos, lá não entra caçador. O sangue não mancha o verde, os bichos têm seu valor. As portas estão abertas se você um dia for. É lá que reina a alegria, também a paz e o amor. Brasileira. Sagres. Sossegado na casinha lá da serra, vou matar esta saudade que está me judiando. Canta, canta, sirena, quero ouvir você cantando. Canta, canta, sirena, quero ouvir você cantando. Saudade que está me judiando, seu cantar me faz lembrar meu querido chão goiano. Com prazer, canta com a gente agora, as Irmãs Freitas. Onde todas as vizinhas cantam sabiá coleira. Seu cantar apaixonado, procurando a companheira. Canta, canta, sirena, quero ouvir você cantando, pra matar esta saudade que está me judiando. Cantar me faz lembrar meu querido xangoiano. Canta, canta, sirena, quero ouvir você cantando, pra matar esta saudade que está me judiando. Seu cantar me faz lembrar meu querido xangoiano, pra matar esta saudade que está me judiando. Seu cantar me faz lembrar meu querido xangoiano. Raiz Sagres Brasileira. Um amigo que anima o dia pro que der e vier. Presença forte, sabor encorpado como a gente quer. É um sabor que conquistou o mundo inteiro, com muito orgulho de ser brasileiro. É o meu Vascafé. Vascafé, por favor, quero mais. É o café com gosto de Goiás. O professor José Lopes, um dos maiores conhecedores de ervas do Brasil, é o proprietário da Erva Fé Ervanaria, com mais de 5 mil produtos naturais à sua disposição. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. A Erva Fé conta com a presença do proprietário José Lopes toda quinta-feira, das 7 às 16 horas. Erva Fé, Avenida 83, número 521, Setor Sul, telefone 3218-5829 e WhatsApp 99232-7571. Vamos! Ô, amigo, quer ajuda? Sim, a bateria já era. Ah, então liga na Batershop. Eles entregam e instalam uma bateria novinha onde você estiver. Você paga em até 3 vezes no cartão, hein? Aí sim, hein? Só uma coisinha, então. O quê? Tem telefone? A bateria do celular acabou também. Liga aí, eu, hein? Não empurra. Liga para Batershop. 62-3295-2525. 62-3548-6666. Oi, completa, mas só até a trava, por favor. O benzeno é uma substância tóxica que pode causar várias doenças, até o câncer. Presente nos combustíveis, exala quando abastecemos. Por isso, dê preferência aos postos de combustíveis que usam equipamentos apropriados e não abasteça além da trava de segurança. Assim, você cuida da sua saúde e de toda a população. Benzeno, coloque uma trava nesse perigo. Realização Ministério Público do Trabalho. Sagres. A sua rádio. Sagres. Em tom maior. Entretenimento. Jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em tom maior. Conexão Sagres. Na madrugada desta segunda-feira, chegou ao Brasil um lote de 1,8 milhão de doses da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid-19. O voo UC-1507 pousou às 13h07 da manhã no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, vindo de Amsterdã, na Holanda. Este é o quarto lote de entregas de imunizantes destinado a crianças da Pfizer. Segundo o Ministério da Saúde, a pasta já encomendou 20 milhões de doses. A previsão é que todas sejam entregues no primeiro trimestre. Além das unidades de janeiro, 7,3 milhões de doses devem ser entregues em fevereiro e 8,4 milhões em março. Rafael Rodrigues, para o Raiz Brasileira. Na Rádio Sagres, você ouve o melhor da nossa música. Raiz Brasileira. Olha, agora, gente, agora são 5 horas e 39 minutos. Justino Guedes. É, e vamos seguindo com o nosso programa Raiz Brasileira. Bom dia, muito obrigado aí pela sua audiência. Pessoal, vai acordando, vai ligando o rádio, vai acompanhando o nosso programa. É, quero abraçar aqui a dupla Silvio e Sandro. Alô, Silvio, alô, Sandro, abração, bom dia, muito obrigado aí pela audiência. Tá acompanhando aí o programa, né, Silvio? Tudo bem? Silvio, levanta cedo, caboclão bacana, gosta da boa música sertaneja, tá acompanhando o programa. E eles têm um punhadão de modas boas também, né? Deixa eu pegar uma aqui para nós tocar aqui. Ah, já tem na programação, né? Ah, tem, mas eu quero é outra. Eu quero uma que eu sempre tô tocando aqui, que é essa aqui. Deixa eu ver qual que é essa aqui dos meninos. Vou escolher uma que gravou agora há pouco tempo e tá já ganhando uma repercussão boa, né? Boa. É, essa racha do aluguel aqui, que é uma assim, meia chonada, né? Esse computador hoje ele tá me pirraçando desde na hora que eu comecei o programa. Que esse computador tá me pirraçando, sabe? Na hora que terminar o programa aqui, eu vou dar uma surra mesmo. Mas lembra quando a mãe da gente falava assim, os criadores diziam assim, olha, você tá... Ficava jurando a gente, né? Rapaz, o que dava um medo quando eles ficavam jurando a gente, sabe? Vinge Maria! Quando, na semana que eles ficavam jurando a gente já é certeza que a gente caiu no couro. Vixe, Nossa Senhora! E eles ficavam assim, olha, eu tô te avisando, eu tô te avisando. E com esse computador aqui, eu tô te avisando desde cedinho que você tá me pirraçando, mas bom, daqui a pouquinho nós resolve esse probleminha seu aqui. São 5 horas e 41 minutos, vamos seguindo com o nosso Raiz Brasileira. Deixa eu dar umas piadinhas no Zap Zap aqui. Tem muitas pessoas mandando zap pra gente aqui. Eu tenho que dar olhar sempre o zap, porque as pessoas mandam. E o respeito que a gente tem, o nosso ouvinte, né? Um grande respeito. Temos aí, ó. Quando esse galinho canta, é porque vai chegando zap, zap. Deixa eu ver quem acabou de mandar um aqui. Bom, esse aqui só mandou uma reza pra nós aqui. Mas eu posso ver o nome dele aqui em cima, que é o Ivan Camilo. Alô, Ivan. Bom dia para você, muito obrigado aí pela sua audiência. Vai acompanhando o nosso Raiz Brasileira nessa manhãzinha de terça-feira. É o Natanael Bueno com a Adriana, acompanha também o nosso programa. Abraça aí o Louro lá na região de Bonfinópolis. Tudo bem, Louro? Caboclão bacana. Aí ouvindo o nosso Raiz Brasileira, o Geraldo Lino, lá do lado do Rio de Janeiro, completa mais um ano de vida hoje. Parabéns a você, que Deus proteja vocês aí e nós de cá também. Tem mais um, ó, tá chegando mais zap, zap aqui, a Zé Caetano. Alô, Zé Caetano, ah, tem o Zé Caetano e tem Zezé Caetano. Aí, essa semana alguém falou que tem mais outro lá, que é Caetano também. Depois eu vou ver aqui quem que mandou, foi áudio, aí eu já dou uma espiadinha, tá? Continue mandando zap pra gente, participando conosco. Eu quero abraçar aqui na escuta do programa o Janjão. Alô, Janjão, Ana Júlia, Dona Laine, abração, tá aí acompanhando o programa. Abraço aqui também na escuta do Raiz Brasileira, o Antônio César, tá pedindo moda aqui no programa. Abraço Damião e Elizabeth. Alô, Leonan, bom dia para você. O Carlinho Café, lá pro lado do Parque Ateneu. O Valquimar acompanha também o programa. Dona Valdeci, bom dia. É, a dupla Marques e Pimentel nos acompanha também. Tá com o rádio ligado, ouvindo aí o nosso Raiz Brasileira. É, na escuta do programa, deixa eu ver quem que tá mandando mais zap aqui. Esse aqui é o Ronaldo. Alô, Ronaldo, abração para vocês. Está em Londres, acompanhando o nosso programa pela internet. Aê, caboclão arrojado, gente fina. Bom dia para você. Muito obrigado pela sua sintonia. Deixa eu dar uma espiadinha no outro zap aqui. Cadê o negócio? Vou ter que já tem já desapareceu. Ah, achei, tá aqui, ó. É o Francisco Coelho. É, que eu falei da Goianinha, ele perguntou. A Goianinha é da dupla, é essa mesmo, essa famosa Goianinha, conhecida na grande Goiânia por todo lado. Quem tá perguntando aqui é o Francisco Coelho, lá do Buriti Sereno. Abração, muito obrigado, minha gente. Obrigado pela sua audiência. Continue ligando, participando conosco, o telefone 3216-0730. A minha alegria está entrando de casa em casa com vocês todos os dias, levando os grandes clássicos da música sertaneja. Hoje vivemos num planeta dividido. O homem está perdido com o mal que ele plantou. O casamento, que é algo tão sagrado, hoje está banalizado nas manchetes de jornais. Filhos sem carinho não respeitam mais os pais. Tomar bênção e beijar quase não existem mais. Hoje muitos jovens só pensam em curtição, vivem no mundo das drogas, crime e prostituição. O dinheiro corrompe o cidadão, mas no dia do juízo não vai dar-lhe a salvação. A natureza também está nos cobrando por muitos anos de danos à nossa fauna e flora. Hoje são frequentes os grandes temporais, maremoto e vendavais acontecem toda hora. Mundo que tão belo ele criou, com certeza perdendo a esperança por ver destruído a herança. herança que pra nós ele deixou. Como é que pode dar semente do amor que brota e nos dá a vida, colhemos ódio e rancor? É fim dos tempos e temos uma missão, deixa desta covardia e é o Salvador. Implorar perdão. Raiz Sagres Brasileira. Amigo, eu vou lhe dizer, o amanhecer aqui no meu recanto, no horizonte quando o sol desponta, surja a passarada entoando seus cantos, anunciando mais um novo dia, o canário canta na velha paineira, coleirinha e tisil também cantam no lindo cenário em cima da mangueira. No pinheiro canta o pinta-silvo, rolinhas em bando lá no areião. No coqueiro o pássaro preto e o curió perto do ribeirão. Sabiá canta na laranjeira, no alto do cedro alegre o bem-te-vi. João de barro e as maritacas fazem algazarra cantando pra mim. Cerrado canta a siriema e lá na palhada pia o chororó. No arvoredo canta a juriti, nas matas distantes eu ouço jaó. Saracura canta no banhado, completa o coro o nambuchitão. Como é belo o show da natureza neste meu pequeno pedaço de chão. Leva a vida com satisfação, vivendo os momentos de cada alvorada. Com prazer que eu pego a viola, entro em sinfonia com a passarada. Sou feliz e dou graças a Deus, vivendo ao lado da mulher amada. Todo dia eu me realizo, esta vida boa não troco por nada. Brasileira. Você faz de tudo para cuidar de quem você ama. Olha o aviãozinho. E a Unimed também. São mais de 2.800 médicos especialistas, mais de 460 clínicas, hospitais e laboratórios credenciados, além da Unimed Vacinas, centro de especialidades, serviço de atendimento Unimed adulto e pediátrico e laboratórios próprios. É a maior cobertura médica com uma rede de atendimento que você pode contar sempre que precisar. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Aprendizagem é uma conta incrível. Com ela, a gente divide experiências, conhecimento e conteúdo para adicionar talentos ao mercado de trabalho. Só a aprendizagem é capaz de elevar a capacidade de alguém à sua segunda, terceira, quarta, quinta potência e gerar resultados para as empresas, para a vida dos jovens, para o mundo. Porque com a aprendizagem, a gente não soma oportunidades. A gente multiplica. Demais Jovem by Renapse. Multiplicando oportunidades. Um amigo que anima o dia pro que der e vier. Presença forte, sabor encorpado como a gente quer. É um sabor que conquistou o mundo inteiro. Com muito orgulho de ser brasileiro. É o meu Vaz Café. Vaz Café, por favor. Brasileira. Sagres. Olha a hora, gente, agora são 5h51. Justino Guedes, o companheirão do Brasil. Sagres. A sua rádio. Sagres. Em tom maior. Vamos seguindo com o programa Raiz Brasileira. Agora são 5 horas e 57 minutos. Cortou a música de Silvio Santos, não poderia cortar, mas de jeito nenhum. Ainda mais essa aí. Essa aí é um lançamento, na verdade, né? Foi lançado bem aí no meio do ano passado. Esse trabalho da dupla Silvio e Santos, que acompanha aí o nosso programa. Muito obrigado aí pela audiência, computador. Deu uma travadinha aqui, mas se não roda ela aí, nós roda outra, mas né, vai ter que cantar, porque ele prometeu que ia rodar a música de Silvio e Sandro. Vamos cantar então, Silvio. Vamos cantar, Sandro. Agora são 5 horas e 57 minutos. Programa ao vivo, Raiz Brasileira, nosso encontro de todos os dias, de todas as manhãs, os grandes clássicos da boa música sertaneja. Sentindo, é chegada a hora, você vai partir. Tentarei ser forte na batalha contra o meu desamor. É melhor assim que prender alguém que não me tem amor. Não tenha piedade, pode ir embora, a vida é assim. Você não tem culpa de não me amar, de não gostar de mim. Esta é a lei, sempre quando a gente entrega o coração, termina sozinho, chorando a mágoa da desilusão. Aqui nesta casa, de hoje em diante, tudo vai ser triste. Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe. Cada objeto que eu for tocar vai lembrar você. Cada objeto que eu for tocar vai lembrar você.